antes deles cantarem, eles só vão, nós estamos colocando no ponto. Uma salva de palmas aqui, ó! Ei, ei! Faz barulho! Thank you. Pedro.